Esse é mais um CD produzido e mixado por DJ Milk. Hoje, açaí e pimenta conta uma história real, que infelizmente não teve um bom final. Desde a periferia até o asfalto, essa história é contada por todo favelado. Dois corações unidos num sentimento, novinha e guerreiro em um só fundamento. Mesmo no sofrimento e na vida louca, por ela ele queria até sair da boca. Infelizmente foram vítimas de intrigas, recalque de invejosos destruíram suas vidas. Felicidade alheia incomodou um milhão, mexeu com a mente do guerreiro usando a conspiração. Assim dizia o perigoso elemento, meu mano escuta só o que ela tá dizendo. Que não te ama mais, até rolou traição. Já era o recalcado, envenenou a mente do irmão. E o guerreiro partiu atrás da mina com um net de 9 na mão, cheio de ódio pela tal traição. E tá de volta ao seu lado neuroticão. E quando a encontrou, deu logo dois tiros no peito que a derrubou. Com muita dor chorando, ela perguntou: qual é o motivo desses tiros, meu amor? Disse ele, lhe respondeu: te dei o meu amor, mesmo assim você me traiu.